no WhatsApp me deva. Pirei, pirei. Meu coração tem atração por um beijo que não vale nada. Sempre sou enganada. Primeiro eu sinto e quebro a cama e depois eu quebro a cara. Minha mãe mandou eu escolher esse daqui, mas eu sou teimosa e gosto de me iludir. Minha mãe mandou eu escolher um meio maduro, mas eu só me envolvo com moleque sem futuro. Minha mãe mandou eu escolher esse daqui, mas eu sou teimosa e gosto de me iludir. Minha mãe mandou eu escolher um meio maduro, mas eu só me envolvo com moleque sem futuro. Pegada no amasso e no WhatsApp me der vácuo. Pirei, pirei. Meu coração tem atração por beijo que não vale nada. Sempre sou enganada. Primeiro eu sinto e quebro a cama e depois eu quebro a cara. Minha mãe mandou eu escolher esse daqui, mas eu sou teimosa e gosto de me iludir.